sobre essa porta, precisamos conversar. Me diga se você nunca errou. Traz de volta os nossos planos, esquece o que passou. Ainda há tempo pra recomeçar. Mas por favor, abre essa porta, preciso te falar. Estou com medo de não mais poder te ver. Traz de volta os nossos planos, esquece o que passou. Ainda há tempo pra recomeçar. Ainda queima a chama em teu olhar. Ainda queima o fogo da paixão. Por favor, meu amor, não me diga não. Eu quero a paz do teu olhar e uma chance pra recomeçar de onde parou o nosso amor. Chega de mentira, não posso esconder a verdade que eu não sei te esquecer. Saudade me maltrata, me mata a sua falta. Foi loucura não ouvir o coração e de uma vez não se entregar essa emoção. Nosso amor.